momento na minha vida que marcou foi conceber de Deus você. O fruto divino eu não vou negar, meu coração eternizar. Obi. Jamais pensei que fosse agora, pois só pensava no samba da escola. Samba pra mim era orgulho e paixão. Hoje apenas a inspiração. O enredo do meu pavilhão é você. Agradeço a Deus por mandar você. A cada compasso da vida te mostrar uma saída. Na elegância de um mestre sala te mostrar a passarela. Bate na palma na mão, bate na palma na mão. Tchá, tchá, tchá. Lá, lá, ia. Samba pra mim era orgulho e paixão. Lá, lá. Hoje apenas aí inspiração. Lá, lá, o enredo do meu pavilhão é você. Lá, lá, agradeço a Deus por mandar você. Segura, se lê. Momento da minha vida que marcou foi conceber de Deus você. Giovana, fruto divino eu não vou negar, vou negar. Meu coração eternizar. Se agora, pois só pensava no samba da escola. Samba pra mim era orgulho e paixão. Hoje apenas a inspiração. O enredo do meu pavilhão é você. Agradeço a Deus por mandar você. Cada compasso da vida te mostrar uma saída. Na elegância de um mestre sala te mostrar a passarela. Lá, lá, lá. Samba pra mim era orgulho e paixão. Lá, lá, hoje apenas aí o enredo do meu pavilhão é você. Agradeço a Deus por mandar você. Bate na palma da mão. Samba pra mim era orgulho e paixão. Hoje apenas a inspiração. O enredo do meu pavilhão é você. Agradeço a Deus mandar você.